imaginar um novo mundo, onde as pessoas, ao invés do mal, praticam o bem. Tá tão difícil imaginar um novo mundo que prevaleça a vida que se tem. Vejo relva, mas correndo pelos bosques, nem mesmo o sol nos campos vive a reluzir. O homem faz a minha vida com sufoque, em pouco tempo quase nada vai existir. Olhar juntos o livro da memória. Com certeza quem plantou vai colher. Vamos mudar agora o curso dessa história, os nossos filhos terem um mundo pra viver. Não quero guerra, o exemplo é Hiroshima. Se há amor, não há motivo pra matar. Já inventamos a bomba, ele quis terminar. Só falta agora escola que ensine a amar. Não acredito numa raça, numa bandeira. Quero um mundo sem nenhuma divisão. Sem o amor é a única maneira de ver o mundo um só em união. Vamos olhar juntos o livro da memória. Quem plantou, com certeza vai colher. Vamos mudar agora o curso dessa história, pros nossos filhos terem um mundo pra viver. Não quero guerra, o exemplo é Hiroshima. Se há amor, não há motivo pra matar. Já inventamos a bomba, ele quis terminar. Só falta agora escola aqui.